Uma comunicação animal em linguagem humana. E foi quem já viu? Joga. Vocês veem que tem, vai caindo exponencialmente, né? São 9, aí cai para 4,5, daqui a pouco está. Posso explicar aqui o ventilador? Um só, que aí fica um só, tá? Não fica um barulho assim, né? Todo mundo não vê. Onde é que fica, você sabe? Aqui é luz. Fica melhor, não fica? Fica menos. O tormento diminui. Veja, essa questão dos textos, assim. Se vocês assim leem o primeiro, não leem o segundo, já não leem o terceiro, você cria um vício. Você vai ver que você vai conseguir passar de ano. Você vai? Você consegue passar de ano, às vezes, até sem assistir aula, não é? Se você for malandro, esperto o suficiente, você vem, livra a lista, pede para alguém assinar no dia da prova, tudo isso, aí você faz malandramente. Né? A questão é que é a seguinte, para aprender mesmo os conteúdos, você tem que dar esse gás aí, tem que enfrentar o texto e ler. Eu sei que o primeiro, o Boemelite, é mais fácil, pode parecer até é um texto melhor, mais fácil de ler, o Sucílio é bem melhor. A questão é encarar realmente o texto científico, porque às vezes é meio chato no começo. Mas depois aquele conhecimento ele vai ganhando, você vai fazendo elos, né? Você aprende um conceito. Depois aquele conceito você relaciona com mais alguns que você vai aprendendo, então aí você aprende uma teoria. Se você aprende essa teoria assim, malandramente, né, você vai malandrear com ela para sempre. Se você aprende ela mesmo, etc., você vai aprender melhor. Vai ser... Mas enfim, né? Isso é com vocês, como eu disse, se eu fosse ficar com vocês até o final do semestre, nós não teríamos esse problema, porque eu estaria pedindo relatório de leitura. Então vocês iam ter direito pelo menos, né, 75% dos textos. Que aí eu acho que assim, se as pessoas não fazem voluntariamente, você coloca uma disciplina ou briga aí, pelo menos você garante que vão passar aqueles que leram mesmo. Né? Se todo curso fizesse assim, essa coisa assim, meio qualquer nota de pai, às vezes um curso de letras, diminuiria bastante. Então não iria ter que ler, fazer relatório, fazer um curso decentemente. Crianças, eu vou passar aqui a lista, por favor. Tá bom? Aqui é 19h30, por favor. Então, hoje, né, eu vou conversar com vocês sobre essa história do Saussure, tá bom? Vamos introduzir o pensamento saussuriano. Mas antes eu queria fazer uma pequena observação, ainda, né, a respeito de comunicação e linguagem, né? Veja. Qual a comunicação que fala em linguagem? Falando do que a gente pensou desde o primeiro dia de aula, se vocês forem pegar a lista de tudo que eu falei, do que eu comentei, vão verificar o seguinte, que eu disse como determinar o que é linguagem. Né? Como é que a gente faz isso? Para ser linguagem, ou seja, a linguagem humana, você tem que ter três articulações. Morfológico, e a dialógica. Isso é constitutivo. A questão do diálogo, atenção, não é um conversando com o outro, isso também é diálogo. O que a gente está chamando de diálogo aqui é o fato de um discurso se definir a outro discurso. Por interdiscursividade. Quando um discurso só para em pé, ele se refere a outro discurso. Isso acontece sempre. Vocês vão ver, devagar com a teoria, isso é fundamental para qualquer linguagem humana. Todas elas têm. E a comunicação, muitas vezes, não tem esse grau de especificidade. E dessas três, a única que eu coloquei, né, em dúvida é a questão dialógica, porque existe um certo diálogo entre animais, né? Uma argumentação, entre aspas, mas articulações fonológicas e morfológicas E nenhum reino animal vocês vão encontrar animais que se comuniquem assim. Somos nós. Então, um diálogo, eu falei, calma, né? Vamos, podemos conversar, né? Por causa das abelhas, não tem diálogo. Tem uma comunicação, uma orientação apenas. Ela chega, mostra a comida, as outras têm. Aquela comida vão fora, pegam, trazem. Isso é de uma única. Não tem diálogo. Também não tem argumento. Né? A questão da argumentação, talvez, assim, você veja em animais superiores, mamíferos, aves, né? Talvez, né? Alguns peixes. Aí eu não sei. Estaria assim, você ser um pouco mais minucioso. Mas para a gente ter uma segurança, a gente pode dizer a questão geológica. É uma gravação, conosco, ela se especifica mesmo, nesses fundos. E aqui a questão fonológica, morfológica é só na linguagem humana. No entanto, eu disse para vocês entre várias coisas, eu disse assim, que toda linguagem é uma comunicação, né? Toda comunicação é linguagem, certo? Você não vê que é linguagem, mas agora você precisa saber o que é comunicação. E isso eu não expliquei. Expliquei muito grosso modo, na hora que eu falei que comunicar era tornar algo comum. Isso não explica o processo de comunicação, só redunda, não é? Eu usei a etimologia da palavra para justificar. Vejam vocês, né? Eu vou usar aqui um modelo que na nossa última aula eu vou retomá-lo novamente. Mas, por enquanto, né, eu preciso dele para que a gente consiga definir positivamente o que é comunicação. E eu vou falar dele em passando, né, rapidamente, por um motivo, porque a maioria de vocês, a maioria talvez não, né, mas alguns de vocês já, com certeza, já ouviu falar desse modelo do processo de comunicação, que é o modelo do Jacobs. Também está no livro, está lá no capítulo 2. O que esse modelo diz? Você tem um processo de comunicação, né, você tem que ter seis elementos, seis fatores combinados. Vocês lembram disso? Quais eram os seis? Alguns devem se lembrar. Você tem o emissor, não é isso? Vocês lembram disso? Porque a gente está falando de grupo de telefone, não é? O emissor, o receptor. Esse é o modelo do IACOS. Do IACOS, isso. Está num dos textos da Páscoa, se vocês quiserem ler. É um que chama de mística e poética. Emissor, receptor. Quem é o emissor? É aquele que desencadeia a mensagem. Receptor é aquele que ouve. Não é? Grosso modo, em gerais, é isso. E você tem um referente. Vocês vão ver depois, quando a gente for aprofundar as teorias do discursivo, essa história de referente, etc., não dá para ele não se sustenta. Ficou claro isso? E essa história de você falar em emissor e receptor também não se sustenta. Porque uma enunciação ela não é marcada por alguém que fala e alguém que ouve. Existe um contrato, uma co-enunciação, uma cena enunciativa construída. Então, esse modelo é rudimentar. Digamos assim, que ele é o primeiro modelo que vocês vão aprender de comunicação. Certo? Levando em conta que ele tem uma grande eficiência, ele define bem função poética. Mas isso vocês só entenderão quando a gente terminar o seu ciclo. Emissor, receptor, referente. Agora, não apenas esses três elementos, que é considerado os elementos básicos da comunicação, até por teorias anteriores a do Jacobs. A do Carl Rudolph, por exemplo, era assim. O Jacobs, o que ele introduziu? Ele introduziu mais três elementos. Então, você tem que ter um canal, um código, certo? E uma mensagem. Quem já ouviu falar disso? Quem já viu isso alguma vez? Não? Você já deve ter visto, ou no cursinho, ou no segundo grau, ou em algum livro que vocês pegaram por aí, curiosamente mesmo. Certo? Então, o que o Jacobson vai dizer? Todo o processo de comunicação, prestem atenção, ele tem seis elementos. Certo? Então, vamos colocar nas abelhas. Tem um emissor? Tem aquela que chega com a comida, que faz a dança e mostra a comida. Tem um receptor? As quatro ou cinco abelhas que vêm aqui. Tem um referente? Tem. O referente é a comida. Tem um canal? Tem um canal de comunicação. É um canal bioquímico, digamos assim. Ela mostra a comida, mas ele também é visual, porque elas vão ver o movimento. Tem um código? Tem. Tantas voltas, dependendo de como a volta é, está perto, está longe. Né? Então tem um código. E tem uma mensagem? Tem. A mensagem, no caso, ela se identifica com o referente termo a termo, porque é uma linguagem de sinais. Ficou claro isso? Quando não é assim, aí não se identifica. Grosso modo, eu poderia dizer a mesma coisa de vários modos diferentes. As abelhas não têm essa capacidade. Então vejam, é uma comunicação? É. Se você jogar esse esquema numa crise de chimpanzé, num plano de orangotango, vai dar certo. E se jogar na nossa comunicação aqui, também vai, ó. Tem um emissor, não tem? Sou eu. São os receptores. Tem um referente? Tem. Eu estou falando do quê? Das pessoas da linguagem do Iacos. Da teoria da comunicação do Iacos. Tem um canal? Tem um canal. Tem um meio psicofísico. Onde é que se apagar a luz, né? Ou se alguém tirasse o ar da sala, se alguém tirasse o ar da sala, vocês iam morrer antes disso. Mas vocês não me ouviriam, porque sem ar você não tem propagação de onda sonora. Né? Faltaria um canal. Tem o código? Tem, a gente está usando que código aqui para nos comunicarmos? Pelo menos a língua portuguesa, que é um dos códigos que eu estou enfatizando. Mas há outros ocorrendo para a nossa comunicação. Percebem, irmão? Tem uma mensagem? Tem, eu estou dizendo. Se entrar algum outro professor aqui, ele pode mudar consideravelmente a mensagem, mas ele pode manter o mesmo referente. Ele pode dizer as mesmas coisas, mas de outro modo. Ficou claro isso? Então, por isso que quando eu digo que as abelhas têm uma comunicação, tem porque preenche esse modelo. O que nós temos também tem porque preenche esse modelo. Mas quais são as diferenças? Muitas, né? Primeiro, uma diferença de código. Elas têm um código de sinais, em que é imutável e para todo significado tem sempre o mesmo significante. Ele não muda nunca. Nós temos um código muito mais sofisticado, que é a articulação fonológica, morfológica e dialógica, mas que eles não têm. Mas amigos, ficou claro? E a relação emissor-receptor nossa é muito mais sofisticada. Ela é construída em meio de uma coenunciação. E não alguém simplesmente dizer alguma coisa para outra pessoa. Deixa eu dizer o que é uma coenunciação. A gente define aqui uma série de papéis que nós vamos cumprir aqui durante a aula. Isso nós vamos chamar aqui de uma cena enunciativa que a gente constrói. Então, atenção. Não é que você tem um contexto de sala de aula e isso gera um discurso pedagógico. É o contrário. Você tem uma cena enunciativa pedagógica que a gente projeta aqui e isso torna-se uma cena de aula. O que eu quero dizer? Que cena é essa? É a cena que tem alguém que diz alguma coisa no enunciador, que ele tem um papel ali, um papel de professor. E vocês têm um outro papel, um papel de alunos. Isso é distribuir uma série de condutas, minha e vossas, não é? Então é isso que define o que está acontecendo aqui agora. Porque a gente poderia se deslocar dessa sala e fazer uma aula peripatética e manter isso daí, manter essa estrutura. Está claro? O que é que essa estrutura tem? Ela distribui poderes, turnos de conversação, não é? Por exemplo, nessa cena enunciativa de sala de aula, eu coordeno os turnos. Eu posso dizer, olha, você fala, você não fala, você agora, não é assim? Se a gente mudar a cena enunciativa, imagina que alguém fizesse aniversário, que terminasse a sala, a aula, uns 90 minutos antes dela acabar, e a gente fizesse uma festinha, aí não teria cabimento eu pedir silêncio. Não teria cabimento eu falar, olha, agora fala você, você. E aí você deu uma outra cena. O que, que vai dizer o que a gente está fazendo é a cena enunciativa. Ele é o discurso que faz isso. Tá bom? Então veja. É mais complicado que a questão dos animais. Por mais sofisticado que seja, assim, com a comunicação entre gorilas, orangutangos, cachorros, gatos, não chega a ser aquela questão da linguagem. Então a linguagem é muito mais complicada. Dá para a gente aprender alguns sinais para lidar com os animais? Dá para aprender um monte. Mas você vai ter que peitar algumas coisas, não é? Vocês assistem um programa que passa de domingo, que chama o Super Humanos de Espanhol? Alguém assiste? O que vocês fazem de língua? Vocês estão lá, vocês estavam estudando linguística. Vocês não viram o programa. Vocês sabem quem é o Stanley, não sabe? Stanley é o cara que é o presidente da... não é mais, mas já foi presidente da Marvel Comics. Foi ele que, Homem-Aranha, Capitão América, todos os super-heróis, foi ele que, o Capitão América não, mas a maioria desses que estão aí, ele que inventou. E ele é desenhista, roteirista, assim. Ele faz um programa aí que mostra pessoas que são o homem mais forte do mundo, o homem que fica meia hora tentando a respiração, são super-humano, mas... Às vezes ele mostrou um cara que ficava com os lobos lá, né? Vocês vão falar, bom, cara, bom, o cara ficava lá fazendo careta com os lobos, vermelho os lobos. Mas ele se comunicava lá com eles, mas era uma comunicação. Aí depois o cara explicava como é que ele fazia a prova, tem uma hierarquia na alcateia. Então eu sigo a hierarquia, eu vou comer, mas eu sei que aquele lobo é um macho alfa, então eu como depois dele. Mas eu também não posso comer tudo último, tem que comer depois desses mais fraquinhos. Então ele mostrou como é que eles estavam lá. Então ele respeitava, defendia a comida dos outros bancos, ele ficou lá dentro dos bancos, aprendeu. Né? Mas, enfim, ele fazia umas caretas, fazia todo, mostrava os dentes. Né? A gente não sabe, né? Vamos imaginar que isso tivesse realmente acontecendo. Né? Se você aprender uma série de comandos com animais, você ia ter uma comunicação. Mas não é a linguagem. A linguagem é um pouco de sofisticação. Ficou claro isso, então? Vocês devem ter aprendido pelo Jacobs que a linguagem, ela pode ser, como tem sempre esses seis fatores aqui presentes, ela pode enfatizar um outro, não é? Se você está enfatizando o emissor, seria a função emotiva. Vocês lembram disso? Quando você diz eu, não é? Atenção, quando você diz eu, você pode até emocionar alguém. Mas isso não quer dizer que aquilo que você está dizendo se passa por você. É um efeito de sentido, tá certo? Não é? Como é que vocês enfrentam as brigas lá com as namoradas? Vocês mentem, não mentem? Espero que sim. Espero que vocês não caiam uma besteira de falar assim, olha, eu vou ser sincero. Né? Segurem vocês, se pensaram. Garanto que vocês não dormem, vão dormir melhor. O emissor, ele... Lembra aquela história do Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, fingidor completamente, que fingia que é dor, que é adolescente? Vocês me perdoem citar isso, né? Como eu fingi, mas, de qualquer modo, isso não está no emissor, tá certo? Isso está no referente, ele está falando de alguém, ele está falando eu sou um fingidor, tá certo? Mas quando você diz eu na poesia, aqui não é tudo, né? E você também tem um receptor, não é isso? Você pode ter um discurso que você não está indefinindo no emissor, você está tentando convencer alguém de fazer alguma coisa. Então isso o Jacobson chamou função apelativa, não é? Quando eu chego aqui e falo que vocês precisam estudar, preocupar, está centrado no receptor, não é? Geralmente, a propaganda, o discurso publicitário, ele é centrado nessa função da linguagem. Depois, no último dia de aula, eu trago um poema em cada um para a gente examinar com bastante cuidado. Tá bom? Por enquanto, eu só quero fazer diferença entre comunicação e linguagem. Eu posso me centrar no referente, não é? Posso falar de alguém ou de alguma coisa. Agora, essa aula que eu estou dando para vocês, ela não está centrada nem no emissor, nem no receptor, nem no referente. Ela está centrada em qual? Não, mas está centrada no código. A gente não está falando de linguística, a gente não está falando da linguagem, não estou falando aqui de literatura, gramática, funções da linguagem. Quando você lê uma gramática ou um dicionário, eles estão centrados no código, é a função metalinguística, não é? Sabe quando você está vendo um filme e o ator vira para a tela e fala o que eu estou fazendo nesse filme? E usou o filme para falar do filme, não é? Antes de vir para cá, eu estava assistindo South Park. Vocês já viram que eles botam fogo? Não é para... Não estou incentivando vocês a fazer isso. Porque eles põem fogo numa professora. Um moleque põe fogo num papel, aí eles falam que vão apagar o fogo, eles vão fazer xixi no negócio. Aí a professora vem para apagar, ela pega fogo, eles mijam nela. Aí ela passa-se 5 anos, aí eles põem a culpa no outro menino, né, que vai para o informatório. Aí passam-se 5 anos, ela está lá na escola, só que ela assim, ela daqui para baixo, ela é um robô, né? Um carrinho que vai andando tem uma luzinha aqui que pisca, que faz sim ou não, né? Tinha dois amigos meus assistindo lá, eu falei para eles, assim, foi da geração de vocês. Falei assim, e aí, vocês pegaram a citação? Ninguém pegou, né? Alguém aqui pegou? Alguém assim, bem, só nerd pega essa. Vocês lembram da jornada das estrelas, do Star Trek? Quando teve um piloto, não era para o Capitão Kirk, era para o Capitão Pike, vocês estão lembrados disso? Aí não vingou, vocês lembram por quê? Porque a imediata, né, a segunda em comando era uma mulher, uma capitã. Então na sociedade da época, não poderia ter uma mulher na torre de comando, vocês entendem? O primeiro beijo interracial de um negro com uma branca, de uma negra com um branco, foi jogado nas estrelas. Então, são os primeiros a discutir um monte de coisa, assim. Então, calma lá. É de nerd, mas nem tanto, né? Depois eles fizeram com outros atores, né? E aí está essa casca, que é o Capitão Crítico, é o Romano qual é o seu esporte, você sabe quem é o seu esporte, não é? Gente, pelo amor de Deus, não é? Por favor, vai pôr lá na internet, vê quem são esses caras. Isso mudou a cultura da década de 60. Tá certo? Tem gente que se veste dessas personagens até hoje. Aqui no Brasil, você não precisa ir para a Califórnia. Né? O termo mental está em qualquer lugar do mundo. Mas, de qualquer modo, essa história aí, para eles fazerem aquele capitão operar o piloto, eles fizeram lutar o capitão antigo, sofreu um acidente. Aí, para eles serem um carrinho, só uma cara na cara. Foi expropriado pela queimada e elas iam decidir pagar. Então, eles estavam fazendo isso, quer dizer, é um seriado de televisão falando em um seriado de televisão, vocês entendem? Isso é uma metalinguagem. Sabe? Um dia eu estava vendo aquele desenho lá, o Family Guy, e aí eles estavam fugindo dos caras, com a vaca. Então eles saíam de uma porta, entravam outra porta, e aí tocava uma musiquinha, né? E todas as cenas eram tiradas de um desenho anterior, que chamava Josi e as Gatinhas. Vocês lembram disso? Não é? Poucos se lembram disso. Porque um desenho falando de um desenho. E no caso, deve ter um monte, né? Vocês fazem muito. É minha linguagem. Vocês assistiram Anaconda? Um clássico, com a Jennifer Lopez e o pai da Jennifer, como é que se chama? John Boyd. Isso, John Boyd. Vocês viram esse filme? Esse filme é um clássico. Esse filme inteiro, ele cita o tempo inteiro no filme antigo da Universal, que é o Monstro da Lagoa Negra. Vocês assistiram? Todas as cenas, e até na hora que o ator lá, não lembro o nome dele, foi o Wilson, de novo, sei lá. É aquele que fez um filme com a... É um que faz muito filme com aquele outro que também é um comediante. Não, é um outro. Aquele que fica dançando, você fez o Lander, né? Ah, vocês sabem, esses caras aí. Enfim, todo esse filme, ele cita esse filme da Lagoa Negra. Então, sei lá, a metalinguagem não é só quando um cara vira para a tela e fala o que eu estou fazendo nesse filme. Se você está usando o filme para falar de outro filme, está sendo metalinguístico também, tá bom? E o canal? Quando é que você insiste no canal? É quando você mantém aquilo que o Japão chamou uma função fática, quando você fica jogando conversa fora apenas para manter o canal aberto. Sabe quando você entra no elevador, bom dia, boa tarde, quando você vai dar uma cantada em alguém, sempre uma função fática, não é? Uma função apelativa, escondida. Mas é fática, não é? Quando você vai se aproximar de alguém, você pode chegar com suas opiniões, vocês concordam? Você pode correr o risco de estar falando com alguém que tem opiniões totalmente contrárias. Às vezes é aquilo que não interessa, se você é pessoa de esquerda ou de direita, não é? Às vezes é outra coisa. Então, atenção. E quando ele se enfatiza a mensagem? Quando você cristaliza a mensagem de tal modo que você não pode mexer uma vírgula nela, que você é mentira. Isso acontece na arte. Se você pegar, por exemplo, o texto do Machado e tirar as vírgulas, você mutilou o texto. Você destruiu a cadência do texto, destruiu as relações sintáticas que estabeleceu ali. Não só a diferença entre a restritiva e a explicativa, mas você mutilou o texto inteiro. Ficou claro? Pega um poema do Drummond, tira uma palavra e coloca outra. Aí fazendo a mensagem. Um poema que fala assim, uma pedra no meio do caminho, no caminho de uma pedra. Você só pode ter que fazer a mensagem. Porque para que você precisa repetir tantas vezes a palavra? Não é uma anáfora. Então ficou claro isso? Não? Então vejam, são seis... vamos dizer assim, que a comunicação ela se constitui por meio desses seis fatores, certo? Então, em todo ato de comunicação há os seis fatores. Na linguagem humana, que é linguagem, mas também é comunicação, tem os seis fatores. Então, dependendo de como você enfatiza os seis, você está valendo-se da linguagem, uma função emotiva, conativa, referencial, poética, né? Quando você enfatiza a mensagem, fática, do canal ou metalinguística, como eu falo. Está claro isso ou não? Isso para qualquer código, qualquer linguagem. Ficou claro isso? Isso é fácil, não é? Isso vocês têm que saber de cor, tá bom? Porque isso vai aparecer bastante. Inclusive, né, o que se discutirá são as insuficiências desse modelo, tá bom? Mas tem uma coisa nele que vale até hoje, que é uma afirmação que eu vou fazer, uma definição, que por enquanto vocês não vão entender direito, mas com o tempo, né, daqui umas duas, três aulas, talvez, ou daqui a alguns anos, que às vezes demora, também demorou alguns anos, a função poética se dá quando você tem a projeção do eixo paradigmático e do eixo sintagmático. Isso daí eu duvido que vocês tenham entendido. Um ou dois, na sala, talvez tenham entendido. Primeiro que a gente tem que entender o que é paradigma, sintagma, isso é uma pessoa assim. A gente vai devagar. Tudo bem? O Iago, só introduzir Iago, porque a gente pôs a entender que a linguagem também é comunicação. E as abelhas são comunicação, mas as abelhas não são. Ficou claro? Está tudo certinho. Então tá bom, vou apagar aqui. Terminamos esse primeiro momento da aula. E agora nós vamos discutir, talvez, aquela personagem, que talvez tenha sido assim, a figura mais importante da virada do século XX para o século XXI, que foi Ferdinando de Saussure. Não estou brincando, pode parecer brincadeira, mas eu acho que isso mesmo, a história do pensamento é uma história muito confusa, na verdade. Às vezes, você transforma pessoas assim, significantes em gênios do pensamento, e às vezes figuras geniais ficam esquecidas. Saussure é uma figura genial que infelizmente ficou esquecida. O problema é que eu falo isso, vocês leem o curso de linguística geral, aí vocês se aborrecem porque é uma leitura rápida, mas vocês são um pouco, né? Você vê Freud, que é muito mais fluente, que escreve melhor do Saussure, e o assunto em princípio é mais interessante porque é mais leigo. Todo mundo sabe o que é psicanálise, não é? Não sabe, a maioria das pessoas sabe, quem faz análise, você. Mas em linguística quase ninguém sabe, ainda mais Saussure. Sabe? Marx, por exemplo, é um fundo comum para o Ocidente. Espero que vocês tenham ouvido alguma coisa de Marx. Vocês podem não concordar, tá certo? Mas vocês têm entendido aquilo. Aquilo é fundamental. A história do materialismo histórico, uma teoria do processo histórico, eu acho uma teoria fantástica. Então, você constrói o pensamento em torno, por exemplo, Kant, Foucault, começamos agora de Saussure, assim, às vezes você passa distante, como você passa distante, às vezes, por exemplo, em Protágoras. Você prioriza Platão, Sócrates, Aristóteles, e não dá para Protágoras, para mim, daquelas figuras daquela época, é a mais importante, é a mais interessante, é o que a gente deveria estar estudando no lugar, não do Aristóteles, mas no lugar do Platão, com certeza, mas a gente fica lá, no amor platônico, fica lá num monte o mundo das ideias, não é? Isso cola por uma luva, porque a ideia cristã que vocês têm está baseada no Plotino, que está baseada no Platão. Porque a nossa, dos cristãos, nossa, não é, e até quem não é dessa visão, que vive numa cultura cristã, é baseado no Justino, o primeiro filósofo da política grega, certo? E ele recupera toda essa história, a história da filosofia pós-socrática, com essas ideias de alma, então, isso já estava lá. É muito fácil imaginar, você pega o reino da essência, essa história do reino da verdade, o reino da falsidade, isso já estava em Parmênides, né? Isso daí não é uma coisa assim que aparece no Platão, né? Mas enfim. Então a história do pensamento, eu garanto para vocês, se a gente tivesse outras pessoas fazendo a história do pensamento, provavelmente nós teríamos descobrido outros pensadores. Né? Quando você vê a história dos quatro evangelhos, por exemplo, né? Porque foram escolhidos aqueles quatro, no meio de mais de 300 que havia na época, se você estuda o processo histórico da formação do cristianismo, você entende por que naquele momento eles escolheram aqueles quatro, e não outros quatro, ou outros oito, seja lá quais for. Se você lê os outros, aí você vai ver que a diferença é muito grande. Então você imagina, afinal de contas, qual que era o cristianismo da época de Cristo? Que vertente é essa que a gente viu? Não é? Que vertente é essa, por exemplo, que escapou? Essa história, por exemplo, de Evangelho de Maria Madalena, que vocês veem lá no Código da 20, etc., isso é verdade. Não aquelas coisas do quadro lá do Débora, isso é bobagem. Mas tem um evangelho apócrifo dela, alguém que já leu? Vocês acham na internet um evangelho público? Dá uma lida, vê se ele se parece com algum daqueles quadros que estão lá na Bíblia. É bem diferente, ligeiramente diferente. Ligeiramente, é muito diferente. Ele conta uma coisa que vocês não vão encontrar em nenhuma etapa, em nenhum texto cristão é canonizado. Que é o que Cristo viu depois da morte, naquele momento em que ele tenha descido aos infernos, a ressurreição, no Evangelho de Maria Madalena, ela conta isso. Só que tem um pedaço que foi perdido, né? Então, conta um pedaço e você fica assim, no fim, volta. Tem um milagre que a gente não vai ficar de cara a saber, pelo menos tão cedo, né? Enfim, então se vocês cotejarem tudo isso, vocês começam a descobrir que tem um motivo porque foi escrito aqui, né? O Saussure, eu não sei, não vou arriscar aqui motivos, nunca fiz uma pesquisa dessa, mas eu acho que é porque ele é difícil, e porque ele vai de encontro a uma ideia que a gente tem de que a relação que há entre palavras e coisas, e entre discursos e fatos, e ele justamente diz o contrário. Tá certo? Ele muda essa concepção. uma teoria do signo que vê desde os gregos de um mesmo jeito, que muitos teóricos ainda usam do mesmo jeito, são mais de 3 mil anos, ele mudou. Ele falou, não é assim, é de outro jeito. E, não é, e isso dá uma possibilidade de você poder ler a pós-modernidade sobre esse crime. É muito mais tranquilo, muito mais... Mas, enfim, até você entrar na genialidade dele, você tem que se acostumar, porque, primeiro, ele não deixou nada escrito. O curso de Linguística Geral não foi ele que escreveu. Isso é anotação de aula. E de alunos que não estiveram... Quem fez a compilação final, eles, alguns que não estiveram no curso de Linguística Geral. Tá certo? Então, veja, é uma leitura assim, super de terceira mão. Mesmo assim, já é genial. Imagina o que era ter aula com ele. Tendo conhecimento de linguística necessário para ter aula com ele, que seria saber grego, latim, sânscrito e germânico. Ou seja, nenhum de nós ia conseguir assistir uma aula dele. Tá certo? Ou pelo menos aproveitar o que ele estava falando. Não só seria ele foi um gênio da linguística. Não só um gênio da linguística, ele foi assim. Ele, com 13 anos de idade, ele tinha um tio, me parece, que estudava filologia. Ele tinha um vizinho também, que tinha uma ampla biblioteca de filologia. Então, ele transitava entre a biblioteca do tio e o vizinho. Então, ele aprendeu muito. Então, ele bolou com 13 anos de idade, certo? É uma teoria de que as linguagens seriam de 4 sons fundamentais. Todas as línguas seriam de 4 sons fundamentais. Com 16, ele validou a própria teoria. Nós estamos falando o quê? No final do século XIX, 1800 e pouco. Ele estava com 13 anos, eu não me lembro de idade que ele nasceu. Eu sei que o curso de Linguística Geral era 1915, 13, por aí. Ele não estava muito bem, mas ele na segunda metade do século de 1800, século XIX. Então, se ele com 16. Ora, vejam bem, essa teoria foi aparecer depois na União Soviética, anos depois, vai para a década de 20. O nome de Marismo, e vigorou com o curso. O Mar, que inventou essa teoria, não teve a genialidade do raciocínio dele de invalidar a própria teoria, de ver que estava errado aqui. Porque não dá para você demonstrar comparando barulhos que a gente faz com a boca e dizer que veio de 4 usos fundamentais. Isso não é um sistema fonológico. O que o Sossi estava dizendo aqui, uma linguagem é um sistema fonológico. E são 4 barulhos. Você não deriva de um sistema fonológico. É isso que ele estava querendo dizer. O sistema fonológico não veio dos gritos humanos. É isso que ele está dizendo. Ele aparece. Se perguntassem para ele, mas de onde ele veio? Eu falo, não sei responder de onde veio. Eu sei dizer como funciona. Já é bastante. Tá certo? Então, vejam. Isso, assim, falando da teoria do marismo, né? Pois bem, anos depois, né? Finalzinho do século passado, 1900 e alguma coisa, quase no ano 2000, saiu na Folha de São Paulo, na capa da Folha de São Paulo, teoria de fonólogos norte-americanos que os sons culturais vieram de 4. Olha que alegria, Fernando, não é possível. Quer dizer, faz um século que isso foi validado por um garoto de 16 anos, que bolou isso antes dessa moçada toda, com 13. E eles ainda não sabem que isso está errado. Quer dizer, é uma burrice que vai se propagando anos. Isso não acontece com a biologia, com a física. Isso acontece, às vezes, com o pensamento político. Mas isso não acontece, por exemplo, com a física, com a química. Isso vai mudando. Então, eu pergunto, por que isso? Né? Porque, assim, então, vejam, talvez a genialidade dele seja justamente essa. Ele foi mexer em coisas, né, que a maioria das pessoas nem faz ideia do que está acontecendo. É isso. Foi mexer com as estruturas da linguagem. Com aquilo que a gente usa cotidianamente, não faz ideia de como funciona, você não faz ideia do que é, de como funciona, para que serve. Como se interfere com ela, você não faz ideia disso, certo? E a maioria das pessoas não faz, então isso movimenta o mundo. E vai, e aí quando alguém diz alguma coisa sobre isso, é maluco, ninguém entende, né? Aí aparecem umas figuras tipo Foucault, que dizem coisas muito mais banais, muito mais evidentes, e muito mais erradas. E aí você acha ele genial. É genial, mas só que o social é muito mais. Essa é a questão, né? Eu não sei como ele passou a infância dele, eu sei que ele fez uma tese na França, se não me engano, que era sobre as vogais do hino europeu. Daqui a pouco vai ficar mais claro o que é hino europeu. E ele determinou que para que aquilo funcionasse, os teóricos da linguagem não descobriram ainda uma determinada língua que estaria em tal lugar na tabela. Mas ele fala, essa língua existe, é que ainda não descobriram. Passaram-se alguns anos depois da morte dele, descobriram a língua, e a língua tinha a estrutura que ele falou que tinha. Então, isso é um gênio, tá certo? Isso é um gênio, não é um cara sair por aí falando que nos hospitais psiquiátricos se impõe a ideologia. Claro, sim. Claro que é. Lógico, vai ser aonde? No hospital psiquiátrico, na escola, no exército e na igreja. Só não, em todas as esferas da sociedade. Nessas quatro aparece mais. Então, estou tendo que dizer isso como Foucault diz, não é tão difícil. Dizer o que o Saussure diz, isso sim é difícil. Porque isso supõe que é uma certa dedicação no mínimo para aquilo que ele estava fazendo. Saber o que ele estava falando. E não sair por aí dando um chute aqui atrás do outro. Textos muito chutados. Vocês olharam, por exemplo, a teoria poética do Sartre? É um chute atrás do outro, tanto é que ele é obrigado a cada momento abrir uma exceção. Se ele aplicasse o Iapos, ele não precisaria abrir exceção nenhuma. É essa a questão. Então, às vezes, você fica lá, se fascina com aquela verborragia, mas aquele cara não está dizendo nada. Né? Deixa eu ver outro exemplo bom. Quer ver textos como, por exemplo, do Walter Benjamin, falando da reprodutibilidade técnica da obra de arte? Isso é uma bobagem que alguém pode ter dito na vida. Porque se você, por exemplo, olhar hoje, história em quadrinhos, a internet, arte conceitual, elas são todas reproduzidas tecnicamente. Então elas não são obra de arte. E ainda justifica isso falando que a obra de arte tem uma aura. O que é a aura da obra de arte? Então, isso é bonito no texto. Né? Mas na hora que você vai verificar, não, mas realmente, por que esse cara está falando? Você vê que não para em pé, não sobra muita coisa. Né? Então eu acho que você deve desenvolver um certo espírito crítico e não encarar qualquer texto como se fosse qualquer coisa, só que foi algum bambambam que escreveu. Né? O pensamento contemporâneo, por exemplo, como ele ainda, sei lá, o filtro dele é meio estranho, você pipoca umas coisas malucas. Eu não consigo entender alguém se aprofundar numa teoria do Wittgenstein sem ter a teoria do Saussure. Sabe? Uma vez eu estava no congresso e aí um moleque todo contando a história do Wittgenstein, eu disse, ainda contou muito de Wittgenstein, se alistou, acho que no exército alemão, para a Primeira Guerra Mundial, né? Mas em vez dele ser se alistado, eu tivesse sido proximista e ter assistido os cursos do Saussure, todas as questões que ele coloca lá em relação à filosofia da linguagem, eu teria resolvido. Porque se resolve todas, não é possível. Eu fico impressionado como na física, se vocês forem lá, ninguém vai falar que o mundo é formado por fogo, terra, água e ar. Vai falar en passant. Aqui ainda continua se falando isso em termos de teoria da linguagem. É um absurdo isso. Né? Você imagina assim, você tem uma teoria, você tem uma ciência, ela vai se desenvolvendo, e de repente, não, mas um filósofo diz isso sim, mas um filósofo também disse que o mundo era formado por fogo, terra, água e ar. Você concorda com isso? Então, por que você concorda com outra coisa? Então, pensem bem nisso, tá certo? As teorias da linguagem, elas pegaram a filosofia da linguagem e levaram tão longe quanto a física levou. Ou quanto a biologia, ou quanto qualquer outra ciência que a filosofia fez. Né? Então, vamos encarar isso assim, né? Vamos encarar isso daí. Está claro isso, então? Me parece, né, que isso assim, uma vez o professor me contou, não sei se ele estava brincando, mas aí, tipo, vou passar a informação para vocês. Parece que o Saussure, ele se envolveu com uma mulher casada. E o marido dela desafiou ele por um duelo. Então ele teve que fugir da França, ele foi para a Suíça, e lá que ele mesmo deu o pedido de casamento. Conta-se também, se é verdade, a gente já não é fofoca, que os professores foram visitar, né, a universidade onde ele trabalhava e perguntaram pelo Saussure. Aí eles apresentaram o Saussure. Eles falaram, não, a gente não quer falar com o neto do Saussure, a gente quer o avô. Eles falaram, não, sou eu mesmo. Eles falaram, mas como assim? O que eles não acreditavam era que em qualquer idade poderia ter feito as teses que fez. Porque para dominar a quantidade de línguas que ele dominava, não podia ser um cara de 30 e poucos anos. Certo? Então a gente está falando com um gênio mesmo, uma figura assim, exponencial, que é tão genial quanto Einstein, tão genial quanto Freud, tão genial quanto Darwin, tá certo? Quanto o próprio Marx. Marx também é um outro jeito. Mas o Saussure é tanto quanto, tá certo? Eu lembro uma vez, dizem, né, que o século XX está baseado em três pensamentos, né? Freud, Marx e Nietzsche. Quanto ao Freud, quanto ao Marx, como é? precisa ser respeito, vocês merecem respeito. Mas lute pelo amor de Deus, né? E aí eu falei, porque não sou filho do lugar. Pelo menos o Sufi nunca escreveu que a moral é culpa dos judeus. Nunca escreveu isso. Certo? Pois bem, vamos continuar. Para a gente voltar a essa questão do curso de linguística geral, veja, o pensamento do Sufi, com o tempo, com o passar dos anos, ele convencionou-se, quando você ensina o Sufi, sistematizar o grosso do pensamento dele, do pensamento da linguística moderna. Então, vamos estudar aqui o Saussure da linguística histórica, tá certo? Vamos passar por ele. Eu não tenho competência para fazer isso. Falar dele, assim, dessas duas condições, eu até tentei, mas é bem difícil, tá? A outra questão, né, esse pensamento da linguística moderna, enfim, né, derivado do Saussure, a gente convencionou-se com o tempo, ensinaram por meio de quatro pares de conceitos, que a gente chama as quatro dicotomias de Saussure. Ele nunca falou, vou falar quatro dicotomias, ele nunca fez isso. O pensamento dele está disperso no curso de linguística geral. Então, aqueles que se debruçaram sobre ele para explicar melhor, disseram, olha, o pensamento dele está estruturado em quatro dicotomias, dois conceitos para a par. Eu vou olhar agora até a nossa última aula, na quarta da semana que vem, eu vou falar das dicotomias seguintes, tá certo? Eu vou falar disso aí. A primeira que eu vou abordar com vocês, a gente só vai entender as quatro quando chegar na última. A primeira é uma que a gente chama de sincronia, diacronia versus sincronia. O que isso quer dizer? Essa é a primeira dicotomia do Saussure. Olha, vocês têm que saber as quatro de cor. E além de saber de cor as quatro dicotomias, vocês têm que saber dizer o que elas são. E assim não adianta nada, né? Porque eu ocupo o espaço do vácuo, aí você não devia estar usando as coisas mais hoje. Atenção, é fácil decorar as quatro, não é? Elas têm, a maneira como eu vou mostrar para vocês, elas têm um encadeamento lógico. Então vocês vão ver, olha. Diacronia e sincronia, você tem que pensar em termos aqui daquilo que o Saussure fazia e aquilo que ele começou a fazer, que virou a base da linguística moderna. Ou seja, a linguística diacrônica é a linguística do século XIX, a linguística sincrônica é a linguística do século XX em diante. Então ele foi um divisor de águas na medida em que ele propôs a linguística sincrônica, contrária ao ponto de vista que dominava na época, que era o diacrônico. Ora, o que quer dizer diacrônico e sincrônico? Grosso modo, em linhas bastante gerais, você tem aqui cronos, é o mesmo radical que quer dizer tempo, certo? Sim, é o mesmo sim de sintaxe, de simultâneo, de sinestesia. O que é algo sincrônico? É o que acontece ao mesmo tempo. E diacrônico? Dia é através, é o diacrônico, é o através do tempo. Então, o Saussure estudou isso daqui e foi o melhor na área da diacronia, na época dele. Tanto é que o Meillet disse, essa tese que eu falei para vocês da língua foi descoberta, ele disse, foi a melhor tese de gramática histórica feita na época, feita até hoje, né? E como essa semina praticamente acabou, a ideia é a melhor tese feita na área. Né? É um gênio, né? Fez a melhor tese na área e ainda projetou a área seguinte. Roderich não é tão genial como ele, mas é quase. Porque foi o último grande linguista de diacronia, foi um super linguista sincrônico e projetou a linguística do discurso. Né? Levou a linguística adiante. Né? Então, os nomes chaves mesmo, Saussure, Roderich e Greimas. Saussure, Anslev, Roderich e Greimas. Esses são os grandes linguistas. Né? O Chomsky também é bom, mas a revolução do Chomsky, ao meu ver, ela não chega perto disso, em termos de mexer no olho do pensamento. Mas é fantástico também. Mas o Saussure é mais longe. É isso mesmo. Pois bem, né? Vocês vão ouvir muita gente falar que o Saussure era um imbecil, hein? Quem está dizendo isso é que é imbecil. Tá certo? Diacrônico. Ora, como que era a linguística do século XIX? Como é que ela era feita? Como é que eles pensavam? Para isso, nós vamos esquecer um pouco de diacronia, Saussure, essas coisas, nós vamos fazer. Nessa meia hora de aula que nos resta, meia hora um pouquinho mais, nós vamos conversar um pouco sobre o que é o século XIX, as pesquisas linguísticas serão feitas no século XIX, como é que funciona bem, mas a gente não conhece assim. Bom, antes de tudo, no século XIX, ela tem uma característica forte. O que é forte no XIX, gente? Vamos, dizer, pensa no romantismo. Qual é a característica principal do romantismo? Nacionalismo, é isso mesmo. É, você sabe que o pessoal demora às vezes para sentar. E a primeira coisa que o pessoal fala é sentar no sujeito. Sim, tá bom, mas o nacionalismo é mais forte. Muito mais, isso mesmo. Não só. Todas as grandes obras dos primeiros momentos do romantismo são de um nacionalista. Em todo mundo em que houve um romantismo. Não é? Presta atenção. Portugal. Vocês se lembram quais são os romances que na rua, que inauguram basicamente o romantismo português? Vamos lá, gente. Vocês já leram o Bobo ou Eurico Presbítero? Não. O Bobo e Eurico Presbítero. São dois romances do Alexandre Coelho. Vocês já leram? Vocês precisam ler isso. Isso vale a pena ler. Eu acho legal, eu curto. Vocês vão curtir. O Bobo é a história de quando se funda a primeira corte do Brasil. Olha só, o setor está sendo supernacionalista. Ele está procurando as origens do povo português. E o que, que é a história do Eurico Presbítero? Vocês se lembram? É uma história da tomada, não da tomada de Constantinopla, né? É o contrário, né? É justamente o final da Idade Moderna. É... Não, estou falando besteira. Estou mostrando Constantinopla. É a tomada, quando você toma o território dos mouros, né? Quando você reconquista a Espanha e Portugal, que é um território dos árabes, você reconquista para o território europeu. Então vocês vejam que são dois romances, um fala que é da reconquista do território e o outro do quê? Da fundação da corte. Então é super nacionalista. Se você vai, por exemplo, vem aqui no Brasil, não é? Se você pega quais são os romances que fundam o romantismo brasileiro, são todo tipo de nacionalista. Pega o do José de Alencar, o primeiro grande romance dele é o Guarani. E ele não fez só o Guarani, ele tem as Minas de Prata, que também é nacionalista, ele tem a Guerra dos Mascates, tá certo? Ele falou muito do Brasil colonial. Vocês se lembram do... Esse sim é um poeta bem interessante, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias também. Se você for pegar, todos eles têm uma coisa nacionalista muito forte. Até o Castro Alves. O Castro Alves não vai falar da fundação do Brasil, mas vai falar o quê? Da República, da escravidão, da de outras coisas. Mas é Brasil. Está claro isso, gente? Isso chegou a um ponto, não é? Seja. Gente, a gente falou de Nietzsche, né? Nietzsche lembra a Alemanha, né? Então vamos lembrar do romantismo alemão. Vocês já ouviram falar de um texto clássico, esse sim é um alemão que vale a pena ler, vocês já leram Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, isso é genial, não é? O Goethe vale muito a pena ler Sofrimentos do Jovem Werther e Fausto. Fausto é uma peça fantástica, mas nem inteiro, porque às vezes você compra a peça aí e vem só um dos dois primeiros atos, ela tem cinco atos, tá bom? Tem duas partes e cinco atos. É legal ler ela inteira integralmente. Pois bem, vocês lembram do sofrimento do jovem Werther, no momento em que ele está lá? Vocês se lembram da história do Werther, né? O Werther, ele se apaixona pela Carlota, que já é casada, então ele tem um drama, né? Logo se vê que esse é um drama adolescente, né? Se o Werther tivesse mais de 30 anos, ele acharia até melhor para se casar. Vejam, eu gosto dessas histórias do Werther, do Romeu e Julieta, porque eles morrem cedo. Essa é a vantagem que eles têm, eles morrem acreditando no amor, né? Eles morrem felizes. Ah, eles não vão morrer igual o rei Lear, não é verdade? Não é que é uma morte trágica. Vejam, a história do... Vamos voltar ao Werther. O Werther é um romance fantástico, tem passagens geniais. Tem uma passagem que ele vê lá, que ele é uma das que eu mais gosto. Quando ele vê que ele vai ficar com a Carlota, ele resolve ser um diplomata. E ele está lá no corpo diplomático, numa festa do corpo diplomático, ele descreve essa festa, vocês lembram? Ele vai escrevendo débil, como aquele enche o sapo. Eu me lembrei tanto das festas da faculdade, não das festas de aluno, mas de festa de professor, assim, às vezes você tem que ir em umas coisas da reitoria, tem que ir em coisas da Secretaria da Cultura, aquele inferno. Eu preferia estar fazendo um tratamento de canal do que estar aqui. É tão horrível que é. E o poder de mortal são pessoas chatíssimas, pessoas feias, todo mundo bonito. E você quer ir embora de lá e não consegue. E era isso que o Werther sente. Aí ele volta para os braços da Carlota. Aí eles estão juntos. E vocês se lembram que ele se mata logo após eles darem um beijo. Lembram disso? Quando eles se beijam, né? Que ele fala, oh, beijei uma mulher casada, ela tem filhos. Aí ele foge, aí ele se mata. Mas antes disso, eles estavam lendo um livro. Estavam lendo Os Campos de Oceano. Vocês já ouviram falar disso? Os Campos de Oceano. Pois os Campos de Oceano, eles seriam, para o povo germânico, análogo ao que seria para o povo grego a Ilíada e a Odisseia. Seria a epopeia do povo germânico. Só que em vez de você falar em Zeus, você falar em Hera, enfim, você vai falar em quem? Em Thor, Frida, enfim, todo aquele panteão que está lá no reino do Wagner. Se você mudar um pouco os nomes, é aquele que está no Senhor dos Anéis. Wagner, eu conheço a importância dele para a música, mas eu acho um saco aquilo. É tão sacal quanto o Senhor dos Anéis. Aqueles lá, hoje, é um mesmo, vocês não lembram, o dragão do Nibelungo. É a mesma cultura. Aqueles Senhor dos Anéis aqui não pode, né, moçada? Vocês não acham que é legal, né? Vocês aprendem aquelas linguagens, os hobbits. A única coisa legal dos hobbits é que eles foram maconha, vocês lembram? Vocês pegaram pelo menos essa, né? Na hora que aquele Saruman fala, um fala um mal, fala pro outro, fala. Você está perdendo a memória. Você está fumando demais a erva dos hobbits. Vocês lembram disso? Não? Tá bom, gente. Vamos voltar assim à questão dos Nibelungos aí dos campos do assim. Então é Thor, Frida, Odin, essa turma aí, quem assistiu o filme Poderoso de Thor, é aquele panteão de mim, tá certo? Se vocês forem pegar os dias da semana, em inglês, são esses deuses. Vocês lembram? Me ajuda aí. Sunday é sol, Monday é da lua, e aí vem Thursday, né? Não, Tuesday. Tuesday é o dia de Tim, que é, quem que era Tim? Eu sei que Thursday é de Thor, Wednesday é Botan, que é Odin, Friday é de Frida, que era a deusa do amor, aí vem Saturday, que é Saturno, mas eu esqueci. Eu sei que é um deus chamado de Teimi, coloca, não sei do que ele é. Mas enfim, são os deuses nórdicos, né? E quando você fala no Edim, Atedim, Mercuridim, são os deuses latinos ou gregos, né? Greco-romanos. Mas vamos voltar a essa questão, né? Então, até na hora que o Werther está lá com a Carlota, que eles estão lendo o Oceano, o momento que eles estão lendo é o momento que acho que me parece Frida, agora, não sei qual é o deus que. Mas está falando de um desses deuses, e aí que rola o bicho. Vejam. Para o Goethe citar o momento mais importante do Werther, é o momento do beijo, que está calçado no momento da leitura do livro mais importante, do livro nacionalista. Só que, pasme, esse livro é falso. Nunca existiu o Oceano. Foi um cara chamado Macpherson que falsificou uma epopeia para o povo germânico. Dá para entender isso ou não? Para que ele tivesse uma tradição. Então, se você chega a ponto de falsificar uma epopeia, porque veja, os latinos não falsificaram, mas encomendaram. A epopeia, a Eneida, é encomendada. É diferente da epopeia grega, que não foi encomendada. Foi feita. Fez a epopeia. Tá certo? Né? Tanto é que alguns teóricos dos clássicos rigorosos vão dizer, não, epopeia se deve só em duas, a Eneida do século. Porque, demais, não é feita epopeia. Uma foi encomendada, a epopeia não poderia ser encomendada. Percebem ou não? Aí um outro vai dizer, não, a epopeia grega não é encomendada, mas a latina é. Certo? Alguns vão falar, não, a epopeia medieval, ela é pessoal. Ela não é de um povo, ela é do espírito humano. Não é, ela é de Divina Comédia, é assim mesmo. Percebe, meu irmão, como a coisa funciona, né? Então, voltando a essa história, veja. Essa história de você chegar a ponto de falsificar texto literário para justificar uma tradição literária que não existe, isso chegou a ponto das pessoas fazerem o quê? Vamos ver se vocês conseguem determinar. O que, que eles inventaram, gente? Além de literaturas. Eles inventaram línguas. Você fala espanhol, isso é uma língua inventada. Não sei se você inventada entre aspas. Qual é o espanhol que vocês aprendem aqui na USP? Vocês vão aprender o castelhano. Se você chegar lá, talvez você consiga falar castelhano em Madrid. Aqui vocês vão aprender o alemão de Berlim, não é? Se você for para lá, for lá para a Bavária, você já não vai encontrar um mesmo alemão. É igual o espanhol. Tanto é que vocês vão ter curso aqui de espanhol é hispano-americano. E tem diferença pronominal de Cuba, da Argentina. Imagina as diferenças lexicais. Então, na verdade, a gente está aprendendo uma língua que até certo ponto ela é um pouco inventada. Dá para entender isso? Por que que você inventa uma língua? Para você dar uma identidade nacional. Antes, atenção, antes do romantismo, você vai ter assim, claro, vocês vão ter que aprender a gramática, foi a gramática espanhola, mas qual era a função dessa gramática? Ela era usada na colonização. Você se lembra do Marquês de Pombal? Santo homem, Marquês de Pombal? Marquês de Pombal fez uma grande coisa para o Brasil, expulsou os jesuítas do Brasil. Alguém aqui já deu aula no Colégio São Luís? Eu dei uma semana de aula no Colégio São Luís. Nunca admirei tanto Marquês de Pombal depois daquela semana que eu dei aula. O Marquês de Pombal, ele, em 1700 e pouco, ele baixou um decreto proibindo se falasse tupi no Brasil. Porque em todo o território nacional falava-se tupi. Então, para você ter uma hegemonia do português, era proibido por lei. O Franco, ele fez uma lei proibindo que se falasse catalão na Espanha. O Stalin fez uma lei proibindo que se falasse as línguas nacionais. Você só podia falar o quê? Russo. Por isso... Getúlio também, né? Com as línguas germânicas lá do sul, né? É, claro, vai proibir tudo. Porque o Getúlio queria as bandeiras, né? Porque ele queria não era mais uma federação, né? Ia ser um Brasil só. Getúlio é um bosta, né? Como qualquer ditador, como qualquer assim. Todo ditador é um bosta. Da esquerda à direita. Isso não tem papo. Fidel Castro, tal, isso é ditador. O Fidel, para mim, ele é um monarquista já. O Fidel confundiu revolução permanente com a permanência da revolução. Ele não entendeu Marx direito, não é? É mais um ditadorzinho de merda, filha da puta, que toma o poder na América Latina falando que é comunista. Não é, tá certo? Talvez o único governo de esquerda que a gente tenha tido na América Latina tenha sido o do PT aqui no Brasil. Por incrível que pareça, com todas as ressalvas que a gente poderia fazer, tá certo? Aí sim, a gente tem um presidente que veio um proletário mesmo. E que ficou 8 horas e saiu. Aí entrou uma mulher no lugar. Então chama eleição, né? Do que ele tem tanto medo, né? Pois bem, vamos voltar a essa questão que a gente está falando das línguas. O Stalin chegou a proibir línguas nacionais, né? A Ucrânia, etc. Proibiu essas línguas. Tcheco, proibiu. Por isso que quando os nazistas chegaram em muito lugar na Rússia, eles foram, vejam só, tomados por libertadores. Eles eram nacionalistas. Dá para acreditar nisso? Agora, em que lugar pior você vai viver, né? A Alemanha nazista ou a Rússia stalinista, né? Tem uma piada de um russo que ele estava aprendendo hebraico, porque se ele morresse, ele queria saber a língua que se falava no céu. E perguntaram para ele, e que língua você vai aprender para falar do inferno? Ele falou, não, russo eu já sei, eu não preciso aprender língua, né? Vejam, a questão é que, isso é importante. Quando você... aquilo que garante a unidade nacional no Brasil é a língua portuguesa. Tenho certeza disso. Tá certo? É todas essas frases, as mais clichês do mundo, tipo, minha pátria é a língua portuguesa e tal. Isso é verdade. Tá? Porque na língua que você aprende, que você se define. Em qualquer lugar que você tiver, se você descobrir alguém que fale por uma língua como sua, aí você se sente um pouco no outro. Tá certo? Veja. Mas isso é uma coisa assim, o importante é que eu quero fazer o seguinte, não é à toa que as teorias das artes linguísticas apareceram no romantismo. Não estou querendo fazer uma relação de causa e efeito, mas estou querendo dizer que devido a uma mentalidade nacionalista da época, houve uma ênfase a se determinar, olha, nós falamos essa língua e nós viemos desse povo, dá para entender isso? Vamos pegar uma coisa, vamos pegar o francês. O francês é uma língua, é a única língua românica que tem esse I. O labializado. Certo? Ora, quando você verifica isso, você vê que isso é um substrato céltico. Porque em outras línguas celtas, que vieram do céltico, se mantém isso. Então você fala, olha, isso é um céltico, como a França ficava no lugar que antigamente havia falando de céltico, Quando chega o Império Romano, o latim se coloca, mas sobra esse fonema da breve. Percebe? Ora, veja bem, se ao invés do Império Romano a gente tivesse tido o Império Celta, provavelmente os franceses iam estar dizendo, olha, o francês veio do Celta, veio do latim. Dá para entender isso? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, há uma lógica para vincular uma língua a uma determinada árvore? Há. Mas eu poderia, com uma outra lógica, vincular a uma outra língua. Dá para entender isso? Então essas árvores são também uma construção ideológica. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, aprendam as árvores linguísticas, saibam lidar com elas, mas saibam também que a gente poderia ter uma outra determinação. Porque quando a gente fala em famílias linguísticas, esse jeito de falar das línguas é muito impreciso. É uma terminologia que você pega emprestada da biologia, que estava na onda, na época, não é? Era a ciência piloto, e coloca ali. Olha, veja, na aula que vem eu mostro mais ou menos como é que isso foi feito. Mas agora, vamos pegar mais ou menos assim. Você tem as línguas românicas, né? Você tem o português, o espanhol, eu vou falar espanhol, eu escrevi espanhol, mas na verdade é castelhano. Você tem também o catalão, que também é uma língua. Aí você tem o quê? O francês, o provençal, que também é uma língua. Alguém aqui já leu o Marquês de Sade? O Marquês de Sade, quando ele quer zoar alguém, ele fala. Aquela pessoa tinha um maldito sotaque provençal. Tá certo? É a língua falada no sul da França. Não mais, né? Português, espanhol, catalão, francês, provençal, o sardo, falado na Sardenha. O italiano, falado na Itália. Claro. Quantas? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem o reto romano. Dalmático, o Romano. Veja, essas são do Império Romano do Ocidente, essas são do Império Romano do Oriente, a única que sobrou é o Romano, tá certo? Ora, vejam vocês. Essas línguas aqui, eu digo que elas vieram no latim, mas é do latim do Cícero, o latim de... Como é que chama? O santo que é o padroeiro dos tradutores? São Jerônimo. É o latim do São Jerônimo? Não é. Tá certo? Elas vieram do latim vulgar. Dá para entender isso? O latim falado por toda a extensão do Império Romano. Que não era uniforme. Vocês assistiram aquele filme do Gladiador, não é? Ele é meio que inspirado, assim, bem nisso, bem gerais, né? Se não me engano, na história do Imperador Adriano, que veio desse plano, certo? E ele não falava latim direito. Para ele conseguir, não é, um papel no Senado, etc., ele teve que limar o sotaque espanhol. E deu um latim clássico, não um latim vulgar. Vejam, a gente está falando de uma época que você tinha escola, você aprendia latim, etc. Mas as escolas que mantinham a escrita, você sabe disso, era uma escrita nos mosteiros. Então você tem todo um período assim, medieval em que você não tem um ensino do latim, a não ser para quem vai ser padre. Então as pessoas falam latim sem controle, dá para entender? Você não, sem controle de um império. Você não tem mais, né, embora você tenha comércio, você tem agora a lei que te impede de ir e vir. Se você trabalha naquele tempo, você não pode sair de lá. Você não pode ser. Percebe? Então você não faz intercâmbios culturais. Isso daí fica muito difícil. Fica claro isso? Os escritores, os filósofos escrevem em latim, escrevem na língua tradicional. Os compositores compõem para missa. Eles compõem o quê? Em latim. Eles não compõem nas línguas. Então não tem nada que segure essas línguas. Vocês entendem? Então vão se modificando com muita facilidade. Então aquele latim que estava lá no Império Romano, em cada lugar que ele está, ele se desdobra numa língua diferente. Em cada lugar ele vai ser falado de um modo diferente. E se você for da Espanha até a Romênia, você vai ver um latim que vai se modificando. Percebe? Mas é gradual. Porque em cada lugar você tem o quê? Uma diferença própria. Tanto é que elas se aproximam. O português não se aproxima do espanhol. Se você for pegar o italiano, ele também se aproxima. Se aproxima do, do francês, mas de um jeito um pouco diferente. A mais distante, talvez, aí seja o francês. Não é? Então, vejam. Se você for pegar essas línguas, imaginar que você não tinha línguas, você tinha dialetos, dá para entender isso? E que, atenção, por causa, aí você tem vários dialetos sendo falados. Você fecha um território e fala, isso daqui é a Itália. Vocês não fazem ideia de quantos dialetos há na Itália, quantos dialetos há na Portugal. Percebe o que eu estou chegando? Você não pode, então, já que você vai ter uma língua nacional, você vai ter dialetos. Você vai ter que pegar uma língua, esse dialeto, e falar, essa é a padrão. Geralmente é o dialeto do lugar o quê? Mais fino. Vocês percebem isso, não? Que é o que conseguiu se impor comercialmente, imperialisticamente, enfim. O nome que vocês quiserem dar. Então, peguem, por exemplo, durante muito tempo, né, e ainda durante muito tempo isso ainda acontecerá, no Jornal Nacional, né, ele é falado no português de São Paulo. Os regionais, sim. Aí tem o de Minas, o do Rio. Só de uns anos para cá, que você liga a televisão, você vê dublagem com sotaque carioca. E as dublagens de antigamente não tinham sotaque carioca. Vejam que louco, não é? Em 1900 e pouco, foi feito um congresso no Rio em que eles elegeram que o jeito de falar carioca era o melhor jeito de se falar português no Brasil. Não é? Isso durou o quê? Durou até a mudança da capital para Brasília. Depois, qual é o português que se sobrepôs a todos os outros? Foi o paulistano, por comprovando do quê? Então, o congresso do Café, o congresso de São Paulo, tudo aquilo que ouviu de falar nas coisas. Se amanhã descobrirem petróleo no Mato Grosso, garanto para vocês que Campo Grande virará a capital cultural do Brasil. E o jeito de eles falarem vai ser impor. Pega no Brasil, por exemplo, as literaturas que vocês estudam do século XVI. Qual que é? Baiana, não é? Por causa dos engenhos. Século XVIII, é a mineira. Por causa do quê? Das minas. Aí depois qual que é? A romântica é a carioca, porque a corte veio para cá. E a modernista? É paulistana. Percebem ou não? Porque no novo modernismo dos outros lugares, eu tenho um amigo do Recife que ele fala assim, que é um sapo ouvir falar em modernismo de São Paulo e regionalismo do Recife. Ou é regionalismo de todos os lugares ou é modernismo geral, vocês concordam? Eu concordo. Porque São Paulo também é regional. Mas a gente não fala que é regional por quê? O motivo é extra-linguístico, extra-literário. O motivo é econômico, é só isso. Ficou claro isso? Então, você monta todas essas línguas, estuda o latim. Como é que eles começaram a se dar consciência disso? Quando começou a ter as grandes navegações. Quando começam a ter as grandes navegações, eles vão parar na Índia. Bom, chegaram na Índia, eles encontraram um idioma lá, que era o sânscrito, em que você, de 2000 antes de Cristo, que tinha palavras muito parecidas com as deles. Isso é a mesma coisa que a gente chega num outro planeta e encontra uma civilização lá que tem palavras parecidas com as nossas. Com a que conclusão você vai chegar? De que realmente eram os deuses astronautas. Porque qual é a conclusão que eles chegaram? Ó, não precisava ir tão longe. Há muito tempo atrás deve ter havido um povo que migrou, um lado foi para a Índia, outro lado foi para a Europa, e aí ficou no meio ali. Tomado pelo Oriente Médio, que impediu esse meio, que aconteceu historicamente. Mas, então, que conclusão eles chegaram? Ó, as palavras do sânscrito que eu estou me referindo é o seguinte: pai é pita, mãe mata, irmão é brother, filha é dorre, voz, vate, é muito parecido. É muito parecido. E as estruturas, elas também são línguas flexionadas, com declinação. Não é toda língua que é flexionada, não é toda língua que tem declinação, tá bom? As línguas orientais não são flexionadas, as línguas semíticas também não são. Mas tem um outro processo de formação. As línguas europeias são flexionadas. O que é isso? Você tem um radical, você tem prefixo, sufixo e desinências. Certo? Isso, eles encontram uma língua do outro lado do mundo que tem uma estrutura gramatical parecida com o latim, para a conclusão, só pode ser uma. Houve uma língua, nós batizaremos de língua europeu. Isso provavelmente é um povo que foi unido, se espalhou pelo mundo, e à medida que ele foi se espalhando, ele foi o quê? Se fixando. Porque esse povo tinha uma propriedade. Eles eram sedentários. Eles chegavam num lugar e faziam uma cidade, diferente dos povos semitas, que eram nômades. Está certo ou não? Ficou claro isso? Tanto é que, se você ver a história dos europeus é essa. É, chega num lugar, faz uma cidade, fica lá parado e tem o quê? Agricultura. Está claro ou não? Então vejam, aí eles começam a comparar todas as línguas. Grego, germânico, aí você começa a ter uma pesquisa linguística para fazer isso. Isso começa por volta do século XVI e ela vai culminar com as descrições do século XIX. E o Saussure herdou. Está certo? O que ele fez? Ele sistematizou esses processos todos. Ele aprendeu essas línguas. Não sei se ele falava português, mas latim ele sabia. Com certeza ele sabia francês, sabia inglês também. Provavelmente sabe italiano. É, não é de se surpreender que um europeu, hoje não, mas um europeu de tempos atrás, falasse 3 ou 4 línguas por ano. Tem tribos indígenas na América do Norte, na América Central, que numa tribo, atenção, fala-se pelo menos 5 línguas diferentes. Então todo mundo que nasce naquela tribo já aprende 5 línguas maternas. Você vai aprender isso? Quem nasce no Paraguai, provavelmente acaba, se der sorte, ele aprende 2 línguas, espanhol e guarani, que é a língua nacional. A gente era para ter o português e o tupi, não é verdade? Mas graças ao Raquel de Paraguai, a gente perdeu essas informações. Né? Também não sei, né? Eu não ia ter muito saúde de aprender tupi, vocês teriam? Eu queria aprender uma língua de cultura, uma outra língua. Língua de cultura, então eu digo assim, língua de cultura, língua que está na internet, tá certo? Eu pego um avião, vou lá, acertado, algum lugar com o cara. É, pensa bem, né? Tem língua, você vai aprender tupi, só se você for estudioso de tupi, não vale mais a pena você aprender alemão. Você aprender francês, italiano, aprender japonês, aprender árabe, tá certo? Pelo menos você vai pegar culturas que estão aí funcionando, né? Infelizmente, essas culturas são condenadas, né? Essas culturas, infelizmente. Pois bem, vamos lá. Indo-europeu, etc. Todas as línguas do mundo vieram do indo-europeu? Não, nem todas, só as indo-europeias. Quais são? As principais. As latinas, as gregas, as germânicas, as celtas, as eslavas e as, eles chamam dravídicas, né? Essas que foram para a Índia. Está claro isso? Se você pega o sistema, o panteão hindu, ele, assim, ele difere bastante do panteão grego e do panteão latino. Mas o princípio de formação desses panteões é o mesmo. E as castas, como elas estavam articuladas, né, isso fala alto na Índia, né? Isso se manteve muito lá. Como funcionam as castas na Índia? Você tem os brâmanes, os kshatriyas, os vaisyas e os sudras, né? Como é que eles explicam isso? Um deus chamado Purusha se dividiu e deu origem a todos os homens. Da cabeça do Purusha saíram os brâmanes. Portanto, os brâmanes são aqueles que cuidam do quê? Da música, da gramática, da poesia, dos rituais. Enfim, nós aqui, vocês concordam ou não? Porque a gente estuda linguística, né? Letras. Os gramáticos da Índia eram todos brâmanes. O Pani, que é um gramático famoso, que vocês vão acabar ouvindo falar aqui agora, era brâmane. Você pega a gramática dele e começa com uma invocação. A Shiva, Vishnu, e aí vai embora. Vocês não estranhem, muitas das gramáticas das vossas avós começam com o Pai Nosso e a Ave Maria. Tá certo? Vamos voltar para essa questão do Deus lá do Buda, né? Os braços, eles deram origem aos Kshatriyas, que eram os reis, né? O Buda era um Kshatriya. Os que saíram da genitália desse Deus deu origem aos Vaisyas, que eram os comerciantes. Certo? Os artesãos. Esses são os arianos. Tá certo? Esse é o indo-europeu. Eles chegaram lá e encontraram uma população autóctona. Escravizaram essa população e as transformaram em quê? Em sudras, a quarta casta. Que seria o quê? Eles teriam vindo os pés desse Deus que sustenta o mundo. Está claro? É, quando você vai para a Grécia, para Roma, eles mantiveram a questão das castas, só que a negociação com as populações autóctones foi um pouco diferente. Ainda não, eles ficaram rasgando. Né? E tem mais, boa parte desses sacerdócios autóctones eram de cultos femininos. Então, se você vê os primeiros deuses da Índia, no Ayurveda, são todos homens. Devagar vai aparecer uma Shakti, que seria a manifestação feminina desses três. Mas ela já era anterior à chegada deles. Ó, vejam quantos anos aí de negociação para um deus ir ganhando status aí. Por incrível que pareça, todas essas teorias que a gente tem hoje da Índia, reencarnação, etc., então, eram utópicas, tá bom? Porque os indo-europeus não pensavam assim. A vida no mundo não era baseada na transmigração das almas. Então, isso foi da civilização utópica para a classe dominante. Esse negócio de que é só a classe dominante que preserva os seus valores é outra besteira na história de Kant. Geralmente é o contrário. Ficou claro isso ou não? Essa história toda dessas línguas, etc. Gente, vejam. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Isso, se você for olhar, se você estudar com o que quiser, estudar os princípios que não funcionaram, você vai entender o mundo contemporâneo. E se você vê o mundo contemporâneo, ele é indo-europeu. Está certo? As potências mundiais da década de 60 para cá foram todas indo-europeias. Pode conferir. Estados Unidos e União Soviética são indo-europeus. As do próximo milênio vai ser o Brasil e a Índia, não é? Também indo-europeus, tá certo? Tomara que a China faça uma diferença, né? Tem outro que eles colocam, né? A China, o Brasil, a Índia e tem mais um. A Rússia. A Rússia, também indo-europeu, não é? E África do Sul agora, né? África do Sul, também indo-europeu, eles falam inglês lá, não é? O alemão, inglês, né? Os indo-europeus, eles dominaram o mundo, chegaram até na Lua, tá certo? Isso faz parte da cultura indo-europeia, essa vontade. Agora, veja, eu não aconselharia a dentro do Dominique o vocabulário das instituições indo-europeias, nem que fosse um capítulo, alguma coisa. O legal seria ler inteiro. Vocês não têm uma noção do mundo contemporâneo, mas não dá para vocês o que é o mundo moderno. O vocabulário das instituições indo-europeias do Emílio Dominique. Eu já citei esse livro aqui várias vezes, eu cito novamente, porque aí você entende realmente, fica muito mais fácil de entender. A parte de religião é fantástica. A parte de política é genial também. De direito, você entende todo o desenvolvimento do direito cristão, do direito natural. É fantástico. É engraçado você imaginar o seguinte, quando você pega a figura do Cristo, por exemplo, né, você encontra nele uma série de componentes semíticos. Bem tradição semítica. Mas você vai encontrar um monte de componentes do europeu também. Então, se você for imaginar, o cristianismo é um sincretismo, é uma espécie de conciliação entre uma cultura semítica e uma cultura europeia. Em especial a grega e a latina. O cristianismo é ultra sincrético. Para a gente, hoje, ele não parece ser. Ele já cristalizou como uma igreja oficial, etc., mas ele já foi ultra sincrético. Super, né? Essa história de anjo, da angiologia, né? Uma trindade, gente. Em nenhuma tradição semítica você fala em trindade. Não é? O judaísmo é um Deus só e o islã também. Agora, o cristianismo, né, que fica entre essas duas religiões historicamente e até doutrinariamente, ela tem um paradoxo de três, não é? Então, e o cristianismo é super pitagórico, né? Por causa da herança platônica. Mas é complicado, não é tão fácil assim. Ficou claro isso aqui? A história das línguas? Então, imagina no século XIX, uma Europa que está discutindo isso, os filólogos. Fazer letras naquela época era discutir isso, tá certo? Era você fazer gramática histórica. Como é que você faz isso? Você tem o latim, não tem? Você consegue ver como é que o latim virou português, como é que ele virou espanhol, francês. Na aula que vem eu vou trazer um exercício para vocês de como é que o latim virou francês. Aí nós vamos, um detalhe só do aspecto fonológico. Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz o contrário, como é que você vê como é que o francês veio do latim. Se você pegar o latim, o grego, o germânico, etc., você consegue dar mais um passo e chegar no indo-europeu, concorda? Então, o indo-europeu é uma língua totalmente reconstituída. Não tem um registro dela. Tá certo? Escrito. Quando eu entrei aqui na pós-graduação, que já faz um bom tempo, ventilava-se que alguns linguistas tinham conseguido descobrir uma língua que eles chamavam nostrático, que ela teria dado origem ao indo-europeu e às línguas semíticas. Então, haveria um mundo comum aí. Mas isso nunca mais eu ouvi falar. Nunca mais. Ninguém nunca mais falou disso. Isso daí foi abandonado, isso daí ficou. Que eu saiba, isso daí ficou praticamente esquecido. Gente, então, atenção. O que, que seria uma linguística diacromática? Por enquanto, vamos ficar com isso. É a linguística que faz essas árvores linguísticas, tá bom? Eu sou assim fazendo. Não é só isso. Nós vamos ter que melhorar isso aula aqui. Gente, obrigado pela atenção. Até quarta-feira.